conheci o teu valor. Misturei o meu suor ao sonhar dos teus passistas. És musa, inspirando meu amor. Hei de dar-te o meu melhor pra brilhares na avenida. Escola, dona do meu coração, ave guia que reluz na força da grande união. Sambando, pisando em pétalas doces, guardei a imagem de uma gente que traz alegria estampada e amor. Da grande união.